Casados não podem se ocupar com ninharias. Querida Julie, agradeço por sua franqueza. Ela facilita meu trabalho como sua madrinha. Você diz que, embora a analogia dos vitrais seja muito tocante, ainda assim, pessoas casadas que realmente se amam devem se ocupar de coisas grandiosas e belas e não se devem deixar perturbar por ninharias. Roy discordaria. Ele e minha amiga Evelyn são casados há 35 anos. Ela é desleixada e ele meticuloso. Durante a lua de mel dos dois, Roy percebeu que ela sempre deixava o tubo de pasta de dente aberto. Pediu para tampar o tubo, mas ela riu e disse que ele tinha as manias de uma tia velha. Mesmo após incontáveis súplicas para que sua esposa mudasse de comportamento, nada feito. Passado 35 anos, o tubo continua sem a tampa e Roy se resignou. Compare isso com a seguinte atitude do meu marido. No início de nosso casamento, percebi que após o banho, ele sempre deixava o sabonete dentro de uma pocinha d'água, para se desintegrar lentamente e se tornar uma gosma disforme, algo que para mim é muito desagradável. Chamei a atenção dele. Desde então, ele decidiu secar o sabonete após a cada uso, a ponto de eu não conseguir saber só de olhar se o sabonete foi usado. Além disso, o que era típico do meu marido, ele também passou a ter nojo de sabonetes derretidos. Isso me comoveu tanto que até hoje meu coração se enche de gratidão, apaixonada quando penso nesse pequeno, mas tão significativo gesto de carinho. Meu marido sempre foi um marido excelente e, por sê-lo, buscava fazer com amor mesmo as menores coisas e estava sempre disposto a mudar de comportamento para agradar a sua esposa em todas as questões. Esta é uma característica típica dos grandes amores. Estou certa de que, com o aprofundamento de seu amor por Michael, você também perceberá que, quanto mais amamos, mas o amor permeia até mesmo os aspectos corriqueiros da vida. Com amor livre.